YS, canal 208, Rádio Cidade FM, 107.1 MHz. Emissora pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação. Transmitimos do Estúdio 1, localizado na Rua Samaúma, número 34, loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco, Acre, Brasil. 11 horas 39 minutos. Transmitindo toda essa emoção para Cine Madureira em 90,3. Feijó 88,7. Porto Walter 91,7 FM. Tarauacá 94,7. Cruzeiro do Sul 106,7 FM. Também para Guajará, no Amazonas, Lagoim, Cruzeiro do Sul, Manso Lima e Rodrigues Alves. Boa noite para você ouvindo a gente em Capixaba, Senador Guiomar, Chapuri, Etacholândia, Brasileia, Bolívia, Vila Campinas, Plácido de Castro, Acrelândia, Ponta do Abunã, Vila Extrema e Nova Califórnia. Para você ouvindo a Cidade FM na estrada de Boca do Acre. Boa noite, Caquetá. Porto Acre, Vila do V, Vila do Incré, Vila Custódio Freire, Transacriana. Aonde o nosso sinal estiver chegando agora. Claro que tem toda essa emoção fantástica, balizando, trazendo tudo isso para você. Esse verdadeiro resgate nas ondas dessa FM. Uma boa mensagem, histórias emocionantes contadas com você. A quantidade de participações nesta emissora faz que ela seja escolhida como a número um, ou melhor, a number one. Momentos especiais, onde você encontrará o tão sonhado amor do outro lado. O programa Night Remember é assim, um marco incrível para você na noite. Rádio Cidade desejando para você um feliz 2026. Porque sonhar é preciso. O Brasil está se transformando e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, está ajudando a impulsionar essa mudança. Com inovação e sustentabilidade, a BDI conecta empresas, tecnologia e pessoas para fortalecer a nova indústria Brasil. Mais eficiência, mais oportunidades, mais futuro. A BDI, inovar a indústria para transformar o Brasil. Acesse abdi.com.br. Onze horas e 42 minutos. Cidade FM, o marco da Night comunicação. A sua emoção. Levamos você através do www.radiocidadeac.com.br. License to Care. Please Night. 11 horas 43 minutos. CYS, canal 208. Rádio Cidade FM, 107.1 MHz. Away.